Então, o desafio que vos trago é um desafio que se enquadra na quadra, viram? Trocadilho agora, na quadra que estamos a viver, natalícia, final de ano, estas festas todas. E, em vez de ser o tradicional cenário, são dois feitiços diferentes. O primeiro feitiço, que é um Christmas spell, em português feitiço de Natal, era durante um ano vocês transformavam-se, ou seja, portavam-se mal, uma merda qualquer, ou faleciam, num boneco de neve, como aquele filme do Michael Keaton que é o Jack Frost, estão a ver? Certo. Sim. Sim, acordavam e eram filha da puta de um boneco, pronto. Tinham que estar um ano, boneco de neve. O outro é um feitiço de ano novo e é o seguinte. Todos os dias, para o resto das vossas vidinhas, vocês acordavam, tipo feitiço do tempo, e era 1 de janeiro. Vocês estavam com a puta de uma ressaca, cabritavam-se todos a manhã toda, dor de cabeça, não tinham Benuron em casa, não tinham nada, não tinham Grosan, as farmácias tudo fechado, padarias fechado, tudo fechado, é aquele dia que aquilo mais valia tirá-lo do calendário. E à tarde, fim do dia, aparecia sempre o elenco do Rapazes Nus a Cantar, que é um espetáculo que está no Casino de Estoril, vocês já devem ter visto, né? De certeza. E pronto, todos os dias tinham então esse elenco a cantar para vocês. Mais na sala. Mais um desafio de Miguel Comens, okay. Nus, cara. É que não falha. Não, mas neste não sei se repararam a classe, não há nada nas nalgas, não é? Não há nada a cor acima, porque também tive esse cuidado de trabalhar um bocadinho. Nós agradecemos. Algumas queixas que somos muito repetitivos. Mas então, são homens bons, mas não há nada a entrar nem nada a sair desta não vez. Há nada a entrar nem nada a sair, não. E eles só estão a cantar, estás lá no sofá, os gajos estão a cantar, pronto, podem estar um bocadinho perto, percebes? Podes ter ali o badalo, mas não te toca na e cara. Antes de passarmos aí ao desafio, qual é a temporada calor. Que vais começar de gajas nuas, isso que vai quarta, quinta, só para ter assim uma ideia. Bah, esse desafio para mim é fácil, não sei se o Pedro quer começar, eu... Essa cena tipo Groundhog Day de viver sempre o mesmo dia. Sabes que eu quando vi o filme, já vi muitas vezes, né? Gosto muito do filme. Sempre tivesse a estar a gostar imenso dessa oportunidade, cara, de poder fazer cagada toda que quisesse e não interessava, não tinha consequências. E depois no dia seguinte podia tentar diferente. É pá, acho que é. Se calhar depois era como o gajo, ao fim de algum tempo fartava-me, tentava-me matar e não sei o quê. Mas é pá, é uma coisa que eu gostava mesmo de fazer, mesmo que não fosse o desafio ter que escolher. Se me desse a oportunidade, eu acho que gostava, que aceitava. E portanto, se estás a meter isso no desafio, obviamente escolha essa. Pá, o ir bem para o espetáculo do. De, como é que é? Os homens, como é que se chama o espetáculo? Diz-me lá. A fingir que não sabes. Rapazes nos a cantar. O homem partindo de lá ir. Não, mas para mim, isso era uma grande oportunidade. Só estavas a acrescentar aqui valor a essa alternativa. Porquê? Qual é o público-alvo desse espetáculo? Ou seja, a plateia deve estar cheia de quê? De gajas, né? Se é homens nos a cantar, deve estar cheia de gajas. Ou seja, imagina tu no meio de uma plateia cheia de gajas, com a oportunidade de fazer o que quisesse, a palpar, tentar ter dicas de engate diferentes, e no dia assim ninguém sabia, podias lá voltar e fazer o mesmo. Até ao final de alguns dias, ou de algumas semanas, já podias saber quais pessoas que interessavam, as que não interessavam para nada, chega lá para lá, oh, caralho, não quer saber de ti, deixa-me sentar aí. Pá, coisa assim de género, pá, eu sem dúvida alguma, à segunda, cara. Pronto, e tu, Pedro? Eu concordo com o Carlos numa parte que é um gajo está numa fase da vida em que é pedido de ti o máximo de responsabilidade. Isto é uma pressão do caralho. Tu não podes fazer merda porque tens que estar sempre no limite e tu tens aqui uma bela oportunidade para fazeres, pá, para te desresponsabilizares de tudo e fazeres merda atrás de merda. Isto é que é um ano, ou é para sempre? O feitiço de ano novo é para sempre. O do boneco de neve é que era só um anito. Pois, o problema é isso. É que, porque também, apesar de ser uma desresponsabilização total, a parte da manhã tu passa lá tudo fodido, não é? Porque estás a ressaca. Quer dizer, o gajo não esquecia, não era tipo o Bill Murray, o gajo que se lembrava-se tudo. E então, era tipo lá, o Bill Murray, lembravas-te. E não envelhecias não nada, né? Estavas sempre com a mesma idade, etc. Podias já, ver filmes e tudo e mais alguma coisa o resto da vida. Era espetacular. Era muito bom. Pois era, mas era para a vida toda, não é? Depois os teus objetivos. Mas quer dizer, objetivos. O que se for, claro, e olha a quantidade de coisas que tens de experimentar, roubar um banco, tens de fazer tanta coisa que não podes fazer, não é? E olha, no dia a seguir. E o boneco de neve não custa. É mesmo fofinho, caralho. Vocês já viram? Opa, é só um aninho, caraca, a puta da cenoura, eu, caraca. Tipo, até podia me pôr no carro e ali a pé de Espanha, onde o Miguel mora, ali a 10 km de Espanha, enfiava-lhe uma cenoura no cu, por causa destes desafios todos com homens nus, e assim, e o gajo nem se lembrava dessa. Tu tinhas que estar, era às 11 horas ou às 10h30 a ver os espetáculos. Nem três, isso, o gajo ia lá estar de certeza na plateia, que homens nus já sabes que é. Epá, não há dúvidas nenhumas. Até gostei desse desafio, homem. Tu eras o boneco de neve, Miguel? Preferias o boneco de neve? Eu preferia o boneco de neve, pá. Era só um ano e depois voltava. O que é que fazias desse ano? Estavas um ano ali parado no quintal do boneco de neve. Não fazias nada? Epá, fazia boeda de boeda. Coisas traquinhas, oh, caralho. Essas merdas que faz nesses filmes para maiores de 6, não sei. Brincava, oh, caralho. Mas um boneco de neve faz coisas traquinhas. É, tira a cenoura do nariz e põe na pila, só se for. Isto é um filme para que é um filme para toda a família, cara. Ele tem, que tem aqueles pausitos só com 3 pontitas nos dedos. Tem. Nem sequer pode. Mas anda e depois. Mas fosse o ano todo, como é que era quando chegasse o verão? Merdas bem engraçadas. Então, mas era o ano todo, chegava ao verão, derretias e o caralho. Não, mas aqui onde eu moro, ao pé de Espanha. Aqui ao pé de Espanha, está pé de Espanha. Baixo, neva sempre, está sempre. Sempre pois. É sempre baixo, renovada. É. Aqui é a serra muito nevada, está sempre super nevadíssima. A questão aqui é o tempo, não é? Porque isso era um ano que andavas com uma cenoura no cu e depois passava. Se os bonecos tivessem um bocado esquecidos, só para ter cenouras no cu, foda-se. Mas já viram este filme? Sim, mas animações até para a altura, né? Para boneco de neve, não estava mal feito até o susto. Não, e a nível de filmes em que a personagem se transforma em outra coisa, não está mal, né? Há um que é o, já viram um com um cão, que é o Flute. Que é com o Matthew Modine, é igual, só que o gajo morre, só que fica cão. Também não é mau. É um género que eu percebo bastante. Deve ter lá uns gajos. É o género da redenção, não é? É o género da redenção, mas para toda a família, pronto, e com cães e bonecos de neve. Esses filmes são bons porque tu... metes aquele na televisão ao domingo à tarde, não é? Adormeces, acordas, começa para a mesma merda, sabes sempre em que parte é que estás. É verdade. Mas sabes que essa merda agora de adormecer e acordar é fodida agora com estas boxes, pá, não é? Porquê? Um gajo pensa, epá, já perdi o filme, mas depois parece que tem aquela obrigação de andar para trás, meu. Pois, porque antigamente não podíamos andar para trás, epá, olha, ainda bem, adormeci o cara. Agora não, meu. Eu já perdi essa, até filmes que vejo do Sr. Joaquim. Pá, se adormecer a meio. A sério, já não voltas? Olha, no outro dia vi um e adormeci a meio, que foi aquele do Goosebumps. Sabes? Ah, do... isso já está no Sr. Joaquim. Já está no Sr. Joaquim. Pois. Já está. Já, isto vai para o ar em 2018. Pai. É isso. É, pá, vou já sacar isso. Comprar. É boa da mão, não é? Mandar vir. Não tenho paciência para ver isso, mas acho que tem uma gaja jeitosa. Deixa-me lá ver aqui. Eu quando era puta achava nada, piada a isso. Acho que não tem, não. Não, aquilo basicamente é o quê? É tipo o Jumanji, não é? É. Mas é Jumanji mal. Com monstros. Pá, pois. Jumanji se tu viste agora. Jack Black, pronto. Não quero ver. Não tenho paciência. Estou a ver que é muito jeitoso. É, pois basicamente os animais andam à solta. Os animais. Os monstros andam à solta e eles têm que os apanhar. Tipo um Pokémon. Saem dos livros, não é? Os livros, havia uma série de televisão que era porreira, desses do Goosebumps. É esta. Mas, pronto, mas é um filme, né? Mas havia uma série de televisão que eu lembro quando era miúdo. Essa série está no, série não tá era no, má, não. Tá no Netflix. Está no Netflix, é? Está. E até está dobrado em português, que eu nunca tinha visto dobrado em português. E está, quando eu na televisão era em português, acho que eu. Era? Já era em português. Eu lembro que achava piada a série, mas já não lembro se era português ou série. Eu também gostava de algumas merdas, sim. Mas é pior que o Jumanji. O Jumanji é bom, quer dizer, eu gosto do Jumanji. Ah, pá, esse é o Jumanji, tu viste o Jumanji numa fase, Jumanji. Numa sim, fase diferente, porque era o início do CGI, é o Robin Williams. Sim, o Jumanji era o CGI, mas mas este não, este é mais um merda. É só mais uma merda seca que aí anda. E a conclusão que eu chego, vocês veem muita merda. Eu quando sei que os filmes são uma merda, não vejo, não estou a ver que vocês veem. Mas tu não consegues ver se o filme é uma merda sem ver. Não, não consigo, consegues logo perceber, cara. Ah, mais as críticas que saem, as pontuações. Também quem é que resiste ao Goosebumps? Eu vou resistir e lembro-me que estava da série. Eu vou ver. E já viste o cartaz? O cartaz, o cartaz é brutal. Então, e filmes de Natal? Como é que isso é? Filmes de Natal. Epá, Pedro. Epá, o meu filme de Natal, o filme de Natal de referência na minha família, é um filme que não tem propriamente a ver com o Natal, que é... que é o Predador 2. É o meu filme de Natal e simultaneamente parece que é o filme preferido de Bruno. Ah, é o teu filme, era o meu também, Predador 2, cara. Não, não, podes continuar. Então se calhar Realmente havia um irmão que nunca mais apareceu na família. Mas agora que falas nisso, realmente andava lá outro gajo, nunca mais. Não, o Predador 2, porque uma vez eu aluguei este filme no Natal e a minha mãe fez-nos um grande jantar de Natal, foi à missa, ela e a minha irmã, e quando voltaram, abrir as prendas para ter uma santa noite de Natal, e eu e o meu pai espetámos o Predador 2 e aquela merda foi sangue e tripas a noite toda, e a minha mãe ficou fodida connosco. Porque nós não Uma honramos noite de Natal a normal, é santidade da sangue e época. tripas, está certo. Epá, nós não percebemos muito bem porque é que ela andava assim, porque, quer dizer, parecia tudo estar em contexto. Bom, e agora vejo que se calhar abusamos um bocado. Epá, e depois de filmes de Natal, eu não gosto de filmes de Natal, daqueles filmes de Natal que são Natal puro, não é? Porque, quer dizer, quem é que gosta com mais de 6 anos? Mas, por exemplo, gosto do Black Christmas, do original, este Eu último só vi o também, último, não o vi o remake. original, só vi o remake. Tem belos rabioscos. O Silent Night, Deadly Night, de 84, que é um filmão do caralho, um gajo psico maluco. Psicomaluco é Tens, bonito. opa, depois tens o. É tipo Psico giro maluco, bonito. deixa-me apontar aqui. Psicomaluco é tipo giro bonito. Exato. Psico maluco, pois, é, sim, podemos filosofar Não imenso podia ser acerca disso, fisicomaluco, né? mas. Psicomaluco. Sim. Continuemos. Mas vejam as horas. E temos o Santa Soleil, que é um filme que eu gosto muito, que é um bocado merdoso, é verdade, Mas a mas eu versão adoro. porno ou a versão de cinema? Não, a Ah, versão ok. de cinema. A versão de cinema. Pá, depois tem o Nightmare Before Christmas, o Gremlins, que é um clichê de Natal. E há um recente que é o Rare Exports, que é Sim, um filme, ainda não não sei vi, se. pá, quero muito ver isso. É Também bom, não é vi. bom, é um bom filme. É um filme escandinavo. Não sei se será diferente. O tema já foi abordado, mas se calhar com outro tom. Mas pronto, também não vou falar muito acerca disso. Tem pais natais e tem renas, mas é um bocado negro. E pronto, falem agora vocês um bocado, que eu acho que já vos Sim, habituei também aqui disseste muito. Eu vou, também tinha aqui uma lista de vários filmes de Natal, né? Esses clássicos, ia dizer o Gremlins, se calhar sendo o meu filme de Natal de eleição, mas pronto, também é o Scrooge, não disseste, os Sozinhos em Casa, né? Clássico. E pronto, e para mim o melhor filme de Natal, pelo menos o mais clássico, é o Do Céu Caiu uma Estrela, né? O It's a Wonderful Life. Epá, eu também trouxe uma escolha improvável. Temos esta lista toda dos filmes normais de Natal, não é? Que nós dissemos. Tu trouxeste o Portador 2 e eu trouxe o Batman Returns, que o Danny DeVito, não sei se vocês não se lembram, não deixa a cidade de Gotham ter um Sim. Natal normal, não é? O gajo está ali a estragar o Natal toda a gente. E pronto, normalmente se fores pesquisar filmes de Sim. Natal, ninguém se lembra do Batman Returns. Épico. E quando ligam a árvore, o caraca, o gajo mata lá, a gaja lá. É E eu muito bom. lembro-me sempre do Excelente. Batman Returns e o Danny DeVito ali a espalhar o pânico. Mas fico contente, acima de tudo, se calhar tu vais dizer isso ao Miguel, mas eu fico contente de ninguém ter falado do Bad Santa, que foi um filme que, pá, que não sei se vocês se lembram, é recente, tem pá, aí 10 Sim. anos, e é Com Millie exatamente, Bob epá, que eu Thornton. detestei o filme, na altura, Eu acho que vai ver o 2 e tudo, e pá. pá, não sei, eu sei que tu, na altura toda a gente Mas falou esse muito filme bem do filme, toda a gente gostou, aparece em todas as listas e toda a gente sempre, gosta, o e Bad toda a gente gosta do filme, epá, e Eu eu também achei uma não sou cagada de grande fã. filme, uma coisa terrível. Sim, eu achei nada de especial também. Um filme, pronto. O género assim muito típico, não é? Daquele filme que tenta incomodar com um bêbado e politicamente incorreto, mas no Natal, que formato de Natal, Achei mas também muito não achei básico. grande coisa, não. E tu, Miguel, qual é o É, teu completamente. favorito? Epá, eu estou na vossa onda completamente, não é? Aqueles impossíveis de fugir, Gremlins, Die Ai, Hard, Die Hard, nem lembrei. o Scrooge. Sim, o Scrooge também gosto muito, pá, aquele com o Bill Murray é um clássico, é uma reinvenção, é um dos meus filmes que vi em miúdo na altura. Sozinho em Casa, aquele com o Schwarzenegger, o Jingle All Bem the Way, lembrado, com o sim, boneco. também é muito bom. Esse também é Estava a um esquecer. clássico, é um clássicozão. Pá, É e pronto, incontornável. incontornável completamente. E agora saiu há pouco tempo, que ainda não vi, o Krampus, que acho que é uma reinvenção do filme Natal, é um Esse é um bocado dos piolhos, né? o Eu não anti-pai sei Natal. quê. Não é? Hã? Piolhos? É com um É, então não sei demónio, qual é. acho Já que é um viu? demónio. É uma lenda que é um demónio Natal que vem, em vez de ir para os putos que se portam bem, o gajo vem tratar dos putos que se Se portam acho que se mal. vem para os putos é uma coisa perigosa dizer em podcast agora. É um demónio de Natal, pá, e tá a fazer muito sucesso. Eu acho que deve ser porreiro. Mas eu acho que já ouvi esse filme para aí 15 vezes, não? Essa. Qual? Esse conceito. Ah, esse conceito. Sim, um bocadinho. Vamos ver. Já o compararam com o Gremlins e tudo, mas já sabes que estas merdas, a malta basta a coisa ser um bocadinho melhor do muito mau, já fica tudo com a pilinha grande e pronto. Vamos ver. E depois também há aquele filme, aquele português, aquele remake anual da Noite dos Mortos-Vivos, que é o Natal dos Hospitais. Todos os anos, epá, este gajo ainda está vivo. Epá, este gajo ainda está vivo. Mas há uns dias fizeram no Facebook uma imagem do Natal dos Hospitais de 93, 95, não sei de onde qualquer, em que aparece o Bin Laden lá atrás. Desenhado. Eu estou a falar sério, supostamente era Jesus Cristo, mas era exatamente igual ao Bin Laden. Ou seja, o Bin Laden nos anos 90 teve no Natal dos Hospitais. É só, pronto, fica a nota. Isso é daqueles programas. Intemporais, não é? Tipo Eurovisão. O gajo pode ver agora, não sabem quem é que é. Aquela merda não há evolução nenhuma. Aquela merda é sempre igual. E o trio de Mira, ali a bombar.